Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. Júlio Mendes Rodrigo e dou-vos as boas-vindas à emissão número 152 do Arranca Corações, programa que vai para o ar, usualmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na Rádio NFM. Estivemos a escutar You're No Bodhisattva, um tema interpretado por Morte Botânica. Este é um projeto de música experimental, de Eduardo Cardoso, que utiliza a poesia e o ruído como recursos para a construção de arquiteturas cacofónicas. Vamos, então, continuar na companhia de Morte Botânica para escutar Scream from the Sea. vamos prosseguir esta emissão do Arranca Corações na companhia de Augen, ou seja, o projeto musical de Gabriel Mendes, através de um tema que integra a compilação que celebra o terceiro aniversário da editora Spirit Tech. Vamos ficar então com Gabriel Mendes, ou seja, Augen, com o tema Bigger Picture. Thank you. Para esta emissão do Arranca Corações, decidimos ir vasculhar o catálogo da EDP, ou seja, a Editora do Porto, uma net label administrada pelo nosso caro amigo João Ricardo. Desta vez, fomos retirar dois temas da sua edição número 73, que é uma edição que se intitula Lysergic Weird Funk, ou seja, uma colaboração a cargo do projeto brasileiro Deltree com o projeto sueco Metec. Daí retiramos os dois temas que vamos escutar já de seguida, Yukai e África A. Esta colaboração entre o projeto brasileiro Deltree com o sueco Fredrik Nilsson combina elementos de duas culturas bem distintas, aglomerando-as num disco bastante interessante e bastante exploratório. Alguém o definiu como tropicalismo sci-fi para as multidões. Fiquem então na companhia de Deltree com Metec. Then one surprising day, the fall spoke a foreign dialect and carried weird objects. But he was friendly and returned often. He brought a bamboo harp and taught them to play it. Thank you. Vamos ver o que vai rolar. Mas o que tá pegando aí o aspecto psicológico, a exposição por causa dos fãs, mídia? Não, eu acho que com a mídia eu encaro numa boa. Eu tenho cabeça suficiente para assumir tudo que eu faço na vida, no sentido de ter uma coisa que eu gosto muito maior. Fomos também revisitar o catálogo da net label Mimi Records para escolher alguns temas de Rara Reruri, mais especificamente do seu registro intitulado Wet Pillow Syndrome. Este é um registro que se pode enquadrar nos domínios do Dream Pop. Rara Reruri, ou seja, Eva Neves Pereira, é uma jovem one-woman band que faz uma excelente mistura da realidade com o mundo virtual, invadindo-nos de uma forma tão suave como o ar que respiramos. com uma voz doce e inocente que nos faz recordar dos nossos tempos irresponsáveis e de um mundo preenchido de sonhos das mais variadas cores e feitios. Este é um álbum bastante diferente de tudo o que possamos ouvir por terras lusitanas. É fresco, leve e espacial, notoriamente dream pop, com uma excelente escolha de sintetizadores, samples e de efeitos, como o delay, que foi usado para criar algo mais onírico e que nos leva para outras dimensões, mas abordando temas do cotidiano, como amor, reflexão e sinceridade. Na minha opinião, encontra-se aqui um digno tributo à islandesa Björk. Ficaremos então já de seguida na companhia de Eva Neves Pereira para escutar três temas. O primeiro, BRGW, o segundo, Shiver e o terceiro, Brimful Lifeline. Can you go? Is it the star? E agora, dando entrada na reta final da emissão número 152 do Arranca Corações, convido-vos a ficarem na companhia de Vítor Afonso, ou seja, Kubik, através do revisitar do seu registro Music for Trevor Resnick. Este também foi um registro editado pela Mimi Records. Constituído por 6 temas, Music for Trevor Resnick é um EP de Kubik que vai beber muita da influência ao imaginário do cinema e das imagens. Todos estes temas remetem, de uma forma ou outra, para as referências cinéfilas e caberá ao ouvinte descortiná-las e estabelecer relações entre as mesmas. Trevor Resnick é o nome da personagem interpretada por Christian Bale no filme O Maquinista, um filme de 2005 de Brad Anderson. Resnick é um ser escanzelado que sofre de insónias kafkianas e que procura um sentido para a sua arte atormentada e quase espectral existência. Estes 6 temas, feitos de eletrónica fragmentada, poderiam servir de banda sonora para um filme alucinado passado na cabeça de Trevor Resnick. Convido-vos então já de seguida a ficarem com o seguinte alinhamento: Basso Profundo, Moral Terror, Facts and Fictions, Shadow of a Shadow, Begotten e, por último, Seedless Voice.

Listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer, open, relaxed, and receptive. I shall now count from 1 to 10. On the count of 10, you will be in Europa. I say 1. And as you focus your attention entirely on my voice, you will slowly begin to relax. 2. Your hands and your fingers are getting warmer and heavier. 3. The warmth is spreading through your arms, to your shoulders and your neck. 4. Your feet and your legs get heavier. 5. The warmth is spreading to the whole of your body. On 6, I want you to go deeper. I say 6. And the whole of your relaxed body is slowly beginning to sink. 7. You go deeper and deeper and deeper. 8. On every breath you take, you go deeper. 9. You are floating. On the mental count of 10, you will be in Europa. Be there at 10. I say 10. You are listening to the noise of rain beating against a large metal drum. Go closer. There's a fence, and you have to stop. You're walking across the rail yard, and you've been traveling by train from Bremerhaven, and before that, on a ship from New York. You are in Germany. The year is 1945. E eis que somos chegados ao final de mais uma emissão do Arranca Corações. Tempo ainda para referir que este programa esteve presente na 6ª edição do Festival Entre Muralhas, que decorreu entre os dias 27, 28 e 29 de agosto, no belíssimo Castelo de Leiria. A presença do Arranca Corações neste festival visou a cobertura do mesmo e a realização de uma série de entrevistas com a finalidade da sua posterior radiodifusão. Este festival é organizado pela Associação Cultural Feidin e contou com a presença das seguintes bandas: Agent Side Grinder, Lieback and Also the Trees, Art Abscons, Ash Code, A Dead Forest Index, Igor, SITD, Motorama, Sixcom, Kiloar, Jordan Rain. Por último, Lynn Lovitch Band, Twink Tiffany e Phantom Vision. Pela minha parte, então, resta-me também agradecer a vossa preferência, desejar-vos um bom resto de noite e marcar encontro para 28 dias para mais uma emissão do Arranca Corações. Boa noite e obrigado. Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo.